o que que é isso? Nossa, quanta correria. Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Mais um sabadão de rock and roll com os clássicos do rock até às 16h. Como sempre, como a gente está fazendo esse mês de outubro, o último especial do mês, é uma pena, porque ano passado foram 5 sábados, né? Esse ano a gente deu azar. São somente 4 sábados, tá? E a gente vai fechar, semana passada foi o Raya Hip, a gente vai fechar essa semana com um especial que há 2 anos eu tô tentando fazer, cara. É, há 2 anos. É o Deep Purple. Agora eu consegui, tá? Vai ser um especial assim, meio como diz a galera, né? Marquei meio barra, meio tijolo. Mas foi feito assim, rapidinho, mas... É o que eu sempre digo. É só música boa, bicho. Não importa a ordem que você colocar, não tem como. Sempre vai sair. Eu posso fazer 10 especiais diferentes do Deep Purple e os 10 vão ser ótimos. Bom, vamos nessa, né, cara? Nem todos os álbuns aqui, porque o Deep Purple é uma banda que, se eu não me engano, ainda está em atividade ainda, cara. Esteve no Brasil há pouquíssimo tempo. Aliás, eles já estiveram no Brasil 321 vezes. Tá, mas eu sou daquele tipo chato, eu gosto da formação clássica, formação original, eu não admito outro vocalista, eu sou assim mesmo, gosto daquele jeito ali, mas toco algumas coisas com vocalistas diferentes, mas sempre com uma ressalva, né? E de própria formação clássica pra mim, Ian Gillan, Rich Blackmore, John Lord, Roger Glover e Ian Paice, saiu daí já não... De Purple ainda abre uma exceção ainda pro David Coverdale, que entrou depois nos vocais, gravou Burn e outros álbuns. Abre uma exceção também pro Glenn Hughes, que o baixista que da formação com o David Coverdale, quando saiu o Roger Glover, tá? Mas eu sou mais a formação original. Ian Gillan, pra mim, é o vocalista, ele e David Coverdale. Depois disso foram vários vocalistas e até Glenn Hughes chegou a cantar. Mas, como já disse, eu sou do tradicional mesmo. É o clássico, é o rock clássico. Bom, gente, vamos começar. Não é à toa que é o Classic Rocks, cara. É a mesma coisa, Led Zeppelin sem Robert Plant cantando, cara. Nada a ver, né? Hein? O Queen, por exemplo, mais fácil de se citar. Não tem quem substitua a Freddie Mercury. Eu sou contra aquela frase, ninguém é insubstituível. Uma ova que não é, meu amigo. Pra não falar outro termo. É ruim de não, hein? Assim como semana passada, vocês, quem curtiu o especial do Raya Hip deve ter prestado atenção que o vocalista era só o David Byron. Eu não toquei o outro vocalista, aliás, eu minto, toquei no final. Em 82, né, do álbum Abominável, tocou com o. Eu esqueci o nome do vocalista. Mas é raro, eu toquei pra fechar ali, porque a música era boa. Mas eu sou assim, formação original, não tem como mexer. Ozzy, então, Black Sabbath sem Ozzy, então, meu filho, até hoje eu discuto com ele. Ai, pai, teve Dio! Não vou fazer pouco caso do Dio, não. Tremendo cantor, tremendo vocalista. Mas Ozzy é Ozzy, não adianta. Não vamos discutir isso aqui. É mesmo? Bom, vamos lá então. Especial de Purple, muito esperado. A gente começa com um dos primeiros. Aliás, primeiro sucesso. O primeiro álbum do Deep Purple foi o Book of Taliesin, 68, tá? E gravava música de Bob Dylan, aquela River Deep, Mountain High. Bom, uma música até gospel, se eu não me engano. Mas, e teve o segundo, que é Shades of Purple, que não era o Ian Gillan nos vocais. Eu vou dizer pra vocês, uma merda, bicho, na boa, nunca toquei música nenhum desses álbuns e nunca vou tocar porque realmente não dá. A gente vai começar com Black Knight, vamos lá, especial de Purple. Classic Rocks. Inside, maybe I find on the way down.

Isso aí é um clássico, né, cara? Como diz o nome do programa mesmo, Smoke no Hora. É a assinatura do Deep Purple. Assim como Iron Man do Ozzy, do Black Sabbath e Little Lotta Love do Led Zeppelin. São os três riffs de guitarras do rock mais conhecidos. Já saiu uma revista já, que eu sempre compro, Road Crew, pra ficar pra me manter atualizado, né, cara? E ficar vendo a quantidade de conjunto ruim que tem hoje em dia. Meu Deus do céu. Ó, essa é a minha opinião, tá, gente? Não tem nada a ver. Ó, Smoke on the Water, Highway Star, do famoso álbum Machine Heads também. Demon's Eyes, esse aí do álbum Fireball. Olha, Getting Tiger, Never Before. Black Knight, Come Taste the Band, foi em 75 também. É um álbum também que eu não gosto muito. A formação é boa, mas eu também não sou muito fã. Mas, como eu disse, eu não tô fazendo um programa pra mim. Pra todos os fãs de Purple, não é mesmo? A gente vai pro break e na sequência vamos falar aqui de John Lord, cara. O tecladista que faleceu esse ano. A gente volta já. Classic Rocks. É isso aí, Classic Rocks pra você. Mês de outubro, 2 anos de Classic Rocks. A gente tá comemorando com vários especiais. Cara, vocês não sabem como é difícil escolher os especiais pra fazer no programa de aniversário da rádio. Porque tem tanto conjunto bom dos anos 70, dos anos 80 também. Dos 90 em diante, aí já começa a rarear um pouco. Mas de 70 a 80 tem muita, cara. Mas muita coisa pra fazer. Aí fica difícil escolher, cara. É melhor botar 10 mulheres bonitas, você escolhe uma. Aí é ruim, hein? É até covardia, cara. Mas o exemplo tem nada a ver, né, Matheus? Música com rock, mulher com rock, nossa, de vez em quando eu dou uma viajada fora do trilho, que é legal mesmo. Aqui, ó, nessa sequência a gente vai começar com uma música que tem um autor. Eu queria botar ao vivo essa música, mas ela ao vivo é muito grande, cara. E tem solo de órgão. Antigamente a gente falava órgão, não é nem teclado. Aí é brincadeira. Isso aqui é o celular apitando aqui ao vivo mesmo, você não sabe como é que é. Tá? Bom, deve ser alguém pedindo algum rock. Bom, tem os teclados e tudo. Você vai ouvir a versão de estúdio, tá? Com John Lord, que faleceu agora, tecladista do Deep Purple. Realmente foi o único cara que nunca foi substituído por ninguém no Deep Purple. Também nem tinha como. Ele andou se metendo em música clássica também. O cara tem formação clássica mesmo. Antigamente, os músicos dos anos 70, a maioria tinha estudo. Tinha estudo de música. Não tô falando isso é formado em curso superior, não. Estudava música, cara. Entendeu bem? Eram músicos, musicians, como eles mesmos chamam. Tá? E a gente começa com Lazy, do álbum Machine Head. Vocês vão ver o que o John Lott faz na Venom no teclado. Vamos lá. Classic Rocks.

valeu a pena esperar 2 anos, cara. Como valeu a pena. Tá aí, ó, Lady Luck, né? Depois rolou também pra você aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, Fireball. Porradaça, né? O Fireball. Deixa eu ver o que é mais. Speed King, Wet Bat Blue, tá? E Space Trucking e Lazy. Lazy você viu a introdução. Agora tenta um dia desse, eu já, acho que eu já toquei Lazy ao vivo, eu tenho certeza, acho que não. Quando eu faço especial ao vivo, é o Classic Rocks ao vivo. Eu já toquei Lazy ao vivo, que é uma coisa de louco, o teclado de John Lawrence. Bom, o que, que a gente vai fazer, Marquinhos? Me perdi aqui agora. A gente vai anunciar o próximo bloco, já desanunciou o segundo. Já fechou o segundo, né? Eu viajo mesmo, cara, na boa. A gente vai pro break e tem mais de pop ainda, cara. Não saia daí. Classic Rocks. Olha, eu tava falando aqui em Purple ao vivo, a gente vai fechar com 3 músicas ao vivo dele, que é o seguinte, cara, vocês vão conferir comigo aqui. Uma é só pra conferir mesmo, que é o Uma Fun Talk, eu acho, eu adoro essa música, o estilo dela, a batida dela, do álbum Rudolph 5 Yard, tá? Mas duas, uma tem o solo de Ian Gillan acompanhando o solo de guitarra do Rich Blackmore, o mesmo tom. Rich Blackmore dá um tom na guitarra, o Ian Gillan tira uma voz. Vocês vão conferir isso no último bloco, né? Agora não. Tá? Child in Time, então, é um clássico do Deep Purple, mas isso é no último bloco. A gente vai começar agora com Stormbringer, faixa título do álbum também de 74, Stormbringer do Deep Purple. Vamos lá. Classic Rocks. Oh, We'll be right back. I've been losing my mind. sabia que esse microfone tava fechado aqui, porque é brincadeira. I've been losing my mind. Tava não? Ah, não, não deu pra ouvir, não. Caramba, bicho. É algo parecido com caramba. Que é isso, cara? Não, brincadeira. Rich Blackmore, ele agora tá com a mulher dele, agora tá num projeto de música, se eu não me engano, é música clássica. Não sei qual é do... Eu acho que o cara pirou, não sei. Vocês ouviram aí esse último solo aí? Que é isso, cara? Rich Blackmore e David Coverdale, como eu disse, um dos poucos que eu aceitei. Eu aceitei, Cordão, que eu gostei, assim, eu não tenho que aceitar nada. Eu gostei como vocalista de Purple. É o Rich Blackmore. Não, o Rich Blackmore, o David Coverdale. Você ouviu aí? Ele depois criou o Whitesnake, até hoje é um dos caras, junto com o Ozzy, são os dois band leaders que só sabem, só formam bandas ótimas. Não, não conheço uma formação do Whitesnake nem do Ozzy que seja ruim. Você ouviu aí Mistreated, Lady Double Dealer, Sail Away, Highball Shooter, Burn e Stonebringer. Agora a gente vai pro break, na sequência tem ainda uma música do álbum Machine Head, se não me engano, Maybe I'm a Leo, eu acho maneira a música, e depois a gente vai fechar com três músicas ao vivo do Purple, que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente volta. Classic Rocks. Já chegamos então ao final, cara, última sequência, último set, o último bloco, segundo, né? Eu vou fazer propaganda, do meu dentista aqui, cara, ele vai pagar cada bloco desse aqui, ó. Último bloco, aí já entra a propaganda, sabe como é que é? Não sabe não, não tem nada a ver com o que eu tô falando, né? Deixa quieto, cara, deixa pra lá, tá ok? Chegamos então na última sequência do Classic Rocks, o especial do Deep Purple pra você. Aliás, um especial esperadíssimo, né? Eu tava esperando muito isso aí, 2 anos esperando pra fazer. E a gente vai chegar na última sequência, como eu disse, com 3 músicas ao vivo também pra você conferir, que vocês vão ver o que é o Purple ao vivo. É improviso puro, meu amigo, tá bom? A gente começa com Maybe I'm a Leo, essa não é ao vivo. Depois tem Strange Kind of Woman, Child in Time, One for Jocko. A gente volta lá no finalzinho, tá? Vamos lá. Classic Rocks. line looks drawn between the good and the bad. See the blind man, he's shooting at the world, the bullets flying. Lord, I bet you have, and you've not been hit by flying lead. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Thank you. between the good of us and the bad of us. See the blind man cheating at the world, the bullets flying. Lord, I bet you have. And you've not been hit by flying glass. You'd better close your eyes, you'd better bow your head. Wait for the thank you. Brincadeira, cara. Ian Gillan é o seguinte, cara, não é à toa que eu não gosto de Purple, aliás, já disse, que o David Coverdale, mas se tiver que escolher, prefiro Ian Gillan. Brincadeira, o cara tinha um agudo, tinha. Hoje, não, depois chegou a se apresentar, no dia que eu vi, eu parei de ver o Deep Purple, no dia que eu vi o Deep Purple, no Jô Soares, o Ian Gillan, de terninho, aqui esse terninho safari. Ah, não, não, aí não deu, cara, depois dessa, eu falei, o quê? Não. Não dá. O cara, roqueiro, quando começa a se portar assim, meu amigo, esquece. Eu sempre falo pro meu filho, olha, não tem coisa pior que um roqueiro velho. Tirando o Ozzy Osbourne, que eu respeito muito, porque o cara continuou porra louca até hoje. O resto tudo, meu amigo, depois tem filho, casa, são outros problemas na cabeça do cara, não adianta, né? Não é aquela postura rebelde do rock dos anos 70. Então não combina, cara. Só o Ozzy com porra louca mesmo, que até hoje continua do mesmo jeito, né? Bom, nem tanto do mesmo jeito, que só não usa mais droga, né? Bom, gente, ó, você ouviu aí o Woman from Tokyo, tá? Foi pequenininha porque foi no show ao vivo, a versão inteira de outro dia eu toco pra você no especial dos anos 70, tá? Child in Time, isso aí do álbum In Rock, é um clássico do Deep Purple ao vivo, então, brincadeira. Strange Kind of Woman, você ouviu aí, conferiu o solo de Rich Blackmore e o vocal do Ian Gillan, ficou demais, né? E Maybe I'm a Leo, abrindo a sequência. Gente, ó, chegamos ao final, então, de mais um programa especial de Purple e fechando aqui a comemoração de 2 anos, né, do Classic Rocks e também da Rio Sul, né, que está completando 2 anos. E agora a Apple escolheu, são 5 rádios no Brasil da web, né? Na web, né? Da web, 5 rádios no Brasil. E adivinhe qual rádio que está entre as 5. É a Rádio Rio Sul, rádio.com, meu amigo. Fazer o quê? Dá a programação inteira agora para quem quiser ouvir, a audiência estrangeira tá demais, o que tem de gringo assistindo, olha, quando eu falo gringo, eu não tô de sacanagem não, você que tá ouvindo aí, tá? É porque já é mania, é quem não é brasileiro, a gente chama de gringo, né? É por aí, a audiência internacional tá ótima, fica melhor assim. Tem um californiano, né? Não, outro dia depois a gente abre aí pra ver, a última vez que eu vi tinha em Barcelona, tinha na Holanda, tinha, onde mais, cara? Suíça, né? Aí depois que a Apple abriu, então agora, meu amigo, vai abranger muito mais ainda. É isso aí, esse é o objetivo da rádio mesmo, cara. Mostrar música pra muito mais gente. Quanto mais pessoas ouvirem, melhor ainda, tá? Melhor ainda vai ser o nosso trabalho, com certeza. E tá aí, ó, as 5 rádios brasileiras. E a RioSulRádio.com tá aí. Não vou fazer a chupa, não. Deixa quieto. Não vou citar nomes aqui, não. Deixa pra lá. Mas o Marquinhos entendeu o que eu quis dizer aqui, ó. Bom, gente, ó, valeu a companhia, mais um sabadão. Semana que vem já tô prometendo a vocês CD novo do Kiss, cara, chamado Monster, lançado agora, quentinho, saído do forno, como se fosse um pão fresquinho. Você vai ouvir na íntegra comigo semana que vem. E a mercadoria com o Steve Harris, fez o líder e baixista do Iron Maiden, fez um álbum solo. Gente, olha, vocês vão poder tirar suas próprias conclusões. Eu vou tocar porque a gente tá aqui pra mostrar. Aí vocês é que sabem onde se diz se gosta ou não. Eu achei mais ou menos. Não tem nada a ver com o Iron Maiden, mas tudo bem. Semana que vem você vai conferir também álbuns também do Test, também do Accept. Só lançamento semana que vem pra você aqui na programação da Rio Sul. Bom sabadão pra vocês. Mais uma vez, como eu sempre digo, se for dirigir, meu amigo, não beba, ok? Classic Rocks.